magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Covid-19. O vírus que mudou as nossas vidas. É incontornável o impacto e as mudanças sentidas em toda a sociedade por causa da pandemia. Por isso, a edição de 19 de março do jornal Linhas de Elvas dedica vários espaços para explicar à população alentejana os contornos deste novo coronavírus. A manchete é, por isso, centrada na capacidade do Hospital de Santa Luzia, em Elvas, para responder nestas situações de emergência. Sabe-se que esta unidade hospitalar poderá assistir 5 a 7 doentes ventilados num cenário de doentes infectados com o Covid-19. Acompanhámos a reposição de fronteiras terrestres. No CAIA, 58 pessoas foram impedidas de entrar no primeiro dia de limitações impostas para conter a pandemia. Se na fronteira do CAIA a circulação é condicionada, mediante as regras definidas, no Retiro e na Ajuda a circulação de bens e pessoas é completamente proibida. Dedicamos as páginas centrais ao Arcebispo de Évora, que entretanto adiou visita à Vigararia de Elvas, mas ainda assim conseguiu privar até esse adiamento com crianças e idosos na freguesia de São Vicente. Dom Francisco Senra Coelho mostrou-se preocupado com o esquecimento que o Alentejo é alvo. Refere, pois, que não há investimento. Damos conta que há uma desativação de um conjunto de serviços sociais muito importante, nomeadamente na área da saúde, afirmou o prelado. Em entrevista, João Pires, presidente da Associação Empresarial de Elvas, revela que haverá uma disponibilidade de 543 mil euros para investir no concelho. Há um ano, em março de 2019, entrava em funções uma nova equipa diretiva da Associação Empresarial de Elvas, liderada por João Brinquete Pires. O balanço dos primeiros 12 meses em funções e os objetivos para o futuro estão em destaque nesta entrevista. Esta é também uma edição em que revelamos a nova ambulância ao dispor da população de Elvas. Os bombeiros têm assim um novo veículo para atuar em emergências e socorro, numa semana também marcada pelo adiamento das eleições para a liderança da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Elvas. Nota ainda de destaque para a cidade de Porto Alegre, duas ocorrências distintas. Ourives morreu após sofrer ferimentos em incêndio e vários elementos provocaram distúrbios à porta da urgência do Hospital Dr. José Maria Grande. Saiba ainda que a pandemia pode colocar em risco a realização das festas do povo em Campo Maior, anunciadas recentemente para finais de agosto e início de setembro deste ano. Num artigo de opinião, mostramos como Mondragão Rodrigues afirma que o futuro traz menos água e isso tem, obviamente, consequências também para a agricultura. No plano desportivo, a equipa do Reiby de Évora, que enfrentou jogador infectado com o Covid-19. Foram estes os temas da primeira página do jornal Linhas de Elvas do dia 19 de março de 2020. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. A semana informativa fica marcada pela presença de dois casos de Covid-19 no Alentejo. São os primeiros, ambos importados. Os dois infectados da região são dois homens portugueses que estiveram a trabalhar no estrangeiro. De acordo com Filomena Araújo, responsável pela saúde pública do Alentejo, ambos os doentes estão em casa e com uma vigilância ativa. Estão em casa, perfeitamente nas condições devidas e a ser acompanhados numa vigilância ativa e não consubstanciam neste risco para outros, porque eles estão, sabem o que têm que fazer e estão... Senhora, como é que é a rede de contactos destas pessoas? Portanto, pode preocupar todos as pessoas? Não. Nesse aspecto, as autoridades de saúde têm um procedimento normal para outras doenças e para estas também, de acordo com a especificidade, e fazem a investigação epidemiológica sempre que necessário. Declarações de Filomena Araújo, entretanto, a ARS do Alentejo e a Autoridade de Saúde Pública confirmaram os dois casos importados, mas não revelaram as respectivas origens. Até ao dia de ontem, a região manteve-se com estes dois casos de Covid-19 é a região que apresenta menos casos positivos em todo o país, numa altura em que, segundo o mapa exibido ontem pela Direção-Geral de Saúde, o número de infectados em Portugal já supera as 1000 pessoas. Entretanto, a ordem é para proteger, para nos protegermos a nós e proteger também os outros, sobretudo os que nos estão mais próximos. Os idosos estão na folha de risco, merecem total prioridade. Por isso mesmo, o Governo já avançou esta semana com o estado de emergência, válido por um período de 15 dias. Diz que a aquisição de bens e serviços, o desempenho de atividades profissionais que não possam ser feitas a partir de casa ou deslocações por motivos de saúde e urgência são 4 razões pelas quais os cidadãos poderão circular na via pública ao longo da próxima quinzena, devido então a este estado de emergência que poderá vir a ser prorrogado. Embora as 10 medidas divulgadas pelo Governo na quinta-feira não sejam uma imposição. Isto depois da resolução inicial ter apontado mesmo à proibição de circulação das pessoas em determinadas circunstâncias. Entre as linhas traçadas pelo Conselho de Ministros para tentar conter a pandemia do Covid-19, após ter sido declarado estado de emergência, conta-se ainda a aquisição de bens para trabalhar para quem estiver em teletrabalho, assistência familiar a pessoas vulneráveis e cumprimentos de funções de tutela partilhada de filhos. Isto é, os pais separados podem efetivamente deslocar-se para visitarem ou para recolherem os menores. Da lista constam ainda, entre outros, o encerramento de estabelecimentos comerciais, tabernas, adegas, cafetarias, bares e afins, gelatarias, casas de chá, restaurantes, bares, restaurantes e hotéis. Ficam impedidos de laborar atividades de hospitalidade e de serviços de restauração, salvo, atenção a este dado, salvo as que forneçam refeições em regime de takeaway, comida para fora, ou então entregas ao domicílio. De segunda-feira à noite, ainda na matéria de combate à proliferação do coronavírus, veio essa notícia do encerramento das fronteiras, ou seja, foram repostas as fronteiras do país. Uma das mais procuradas é justamente a fronteira do Caia, entre Elvas e Badajoz, onde GNR e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras vão fiscalizando quem passa. É a prioridade para a Câmara de Elvas para impedir que a epidemia chegue à cidade, como avançou o vice-presidente da autarquia, Cláudio Carapuça. A preocupação é comum, nós, o nosso contexto de Eurocidade assim o obriga também, e temos no fundo partilhado aqui a informação e partilhado as nossas preocupações, mas sempre em consonância com as forças de segurança e com as autoridades de saúde. Mas nem tudo estava a ser fácil. Por exemplo, um português que tentava regressar à França, onde reside com a família, haveria de ficar retido do lado espanhol, sendo obrigado a regressar a Portugal. As declarações feitas por João Coelho, que não conseguiu cruzar a fronteira do Caia. Não podia passar, as fronteiras espanholas estão fechadas. E eu insisti com eles a dizer que ao menos aquilo que foi anunciado é que as pessoas que residem num país têm direito a ir para a residência deles, o que é lógico, e eles não cedem, mandaram-nos para trás. Ainda sobre as notícias em torno do coronavírus, ficámos a saber esta semana que o ambiente é tenso entre profissionais de saúde do Hospital do Espírito Santo pela falta de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras. Há médicos que garantem que estão a trabalhar no serviço de urgência completamente sem rede, enquanto outros clínicos de outros serviços têm acesso a meios de proteção. Foi o próprio José Robalo, presidente da Administração Regional de Saúde, que veio dizer o contrário, garantindo que os meios estão a corresponder às necessidades dos profissionais de saúde. Entretanto, chamada de atenção no Jornal Diário do Sul para as notícias falsas à boleia do coronavírus. Cuidado com o que lê na internet sobre o novo vírus. As notícias falsas estão a propagar-se a uma velocidade estonteante pelas redes sociais, desde informações sem qualquer base científica a mitos urbanos e fake news. Vai surgindo de tudo para enganar os internautas. Uma delas dizia, por exemplo, que Cristiano Ronaldo estava a oferecer os seus hotéis para serem transformados em hospitais. Também havia quem garantisse, entre as notícias falsas, que o álcool gel não mata o vírus, mas o vinagre sim. era publicado mesmo um vídeo de um homem brasileiro a garantir que o vinagre seria mais eficaz. Outra notícia falsa garantia que Cuba já tinha produzido a vacina para o Covid-19. Nada mais falso. Já ainda durante a semana a população foi confrontada com a generosidade de Cristiano Ronaldo, como já se disse. Dizia a notícia que o craque português teria cedido os seus hotéis. Depois a notícia viria a ser desmentida por uma fonte próxima do jogador. Outra informação falsa, ao longo de dias muitos portugueses tomaram como verdadeiro o suposto autoteste para diagnóstico da Covid-19. Consistia em encher o peito de ar e suster a respiração por 10 segundos. Logo ao acordar, se não houvesse dificuldade em falar ou sinais de tosse, então a pessoa não tinha sinais de fibrose nos pulmões, pelo que não estava infectada. Entretanto, a vida para lá do coronavírus, os três distritos alentejanos somam um total de 39 freguesias prioritárias para a limpeza dos terrenos devido ao elevado risco de incêndio florestal. Porto Alegre integra mesmo a lista elaborada pelo Governo com 22 localidades. Évora registra 3 e Beja 14. A lista foi agora conhecida, tendo sido alargada este ano a malha do maior rigor preventivo a freguesias do Conselho de Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide, perante o risco que traduz a Serra de São Mamede. Enquanto também a franja abrangida pela Serra de Ossa merece atenções redobradas, tal como as grandes áreas florestais transversais aos concelhos do Baixo Alentejo de Almodóvar, Mértola e também de Odmira. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.